The road of no regret. Boa noite, estamos na nova web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Nas próximas duas horas vou fazer uma homenagem a alguns dos meus heróis do mundo da música que não estão mais entre nós. Este é um programa de homenagem àqueles que gone too soon. E se na semana passada terminamos com Queen, esta semana começamos precisamente a homenagear Freddie Mercury, que a 24 de novembro de 1991 faleceu. Foi precisamente o mesmo dia em que faleceu Eric Carr, baterista dos Kiss. E para começar o Riff Service em grande estilo, temos Queen, The Show Must Go On. Take it anymore. painted like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday. We'll be right back. após Queen, ficamos com Def Leppard, Rock of Ages, que conta com o homenageado desta noite, Steve Clark, guitarrista dos Def Leppard. E o nosso programa vai continuar com a banda Badlands Highwire. Neste caso, o homenageado é o vocalista Ray Gillan. Para vocês, Badlands Highwire. That I never mind her. And no brains, I'm in. após relembrarmos os Badlands de Ray Gillen, o homenageado que se segue é o vocalista Kevin Dubrov, que foi vocalista dos Quiet Riot, que é lembrado aqui com a música Bang Your Head, Mental Health. A próxima sequência é dedicada à homenagem de dois nomes que fizeram história e que trabalharam juntos várias vezes. O primeiro a aparecer no nosso Riff Service é o guitarrista Gary Moore, e para vocês, Gary Moore Out in the Fields. when the kings and queens would dance in the realm of the black rose. Play me their melodies, I want to know, so I can teach my children. Estamos na nova web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. Após Gary Moore, homenageamos o seu companheiro Phil Lynott, baixista e vocalista de Thin Lizzy. E o próximo homenageado é o teclista John Lord. E para o homenagear, ficamos com uma das músicas que mais destacam o seu teclado. Para vocês, Deep Purple, Bring That Neck. Yeah. e após Deep Purple, outros dois nomes colossais são homenageados. Primeiro com a música Foxy Lady, de Jimi Hendrix Experience, homenageamos o guitarrista Jimi Hendrix. E finalizamos a sequência com Led Zeppelin, Moby Dick, para homenagear Bonzo, nome pelo qual ficou conhecido o baterista John Bonham. E a próxima sequência vai tornar o Riff Service mais metálico. E para iniciar a sequência temos Orion, em homenagem a Cliff Burton, baixista dos Metallica. Para vocês, Metallica, Orion. última sequência foi de peso. E após relembrarmos Cliff Burton, tivemos Ozzy Osbourne, Crazy Train, para recordar o malogrado guitarrista Randy Rhoads. Terminamos a sequência com Dio, We Rock, em homenagem ao vocalista Ronnie James Dio. O Riff Service aproxima-se do final, mas ainda há algumas surpresas para serem reveladas, nomes grandes a serem homenageados. E o próximo que vai surgir é Chris Oliva, guitarrista dos Savatage. Para vocês, Savatage, Hall of the Mountain King. We don't have time for one more song for you tonight. We want you all to fucking help us out here. This is a title track off of the last album. It's called The Hall. Far away in a lifetime. e após Sabotage ficamos com Cozy Powell, Octopus, do álbum a solo do baterista. E é precisamente este baterista que fez parte de bandas históricas como Rainbow, Black Sabbath, Whitesnake, Yngwie Malmsteen, entre muitas outras, que é homenageado pelo Riff Service. E vamos iniciar a próxima sequência com a homenagem a Steve Lee, vocalista dos Gotthard. Mas aqui eu resolvi escolher outra banda para homenagear Steve Lee. Resolvi escolher os For Sale, primeira banda com que Steve Lee gravou álbuns. Para vocês, For Sale, Only Love. Time is rolling in my house. Após For Sale, ficamos com Vixen, Love is a Killer, em homenagem à guitarrista Jan Kuanemund, que faleceu em 2013. E só faltam duas músicas para terminarmos o nosso Riff Service. E vamos continuar o nosso programa com homenagem ao vocalista Brad Delp. Brad Delp foi vocalista dos Boston. Para vocês, Boston Amanda. Knowing I love you. e só falta mesmo uma música para finalizarmos o nosso Riff Service. O último homenageado do nosso programa faleceu há pouco tempo. Foi vocalista de bandas como Cobra e Survivor. Estou a falar-vos de Jimmy Jameson, que ficou famoso como vocalista de Survivor e também como vocalista que deu voz à banda sonora da música da série Baywatch. Para vocês e do filme Rocky 4, temos Survivor Burning Heart em homenagem a Jimmy Jameson. E foi com Survivor que terminamos este nosso programa em homenagem àqueles que Gone Too Soon. Não percam um grande especial que vos vou trazer para a próxima semana. Um programa a 100% dedicado ao que se faz em Portugal. Será um programa apenas e só com bandas portuguesas. Desejo-vos uma ótima semana. Desejo que para a semana estejam aí novamente e desejo muita boa música para todos vocês. Estamos na nova web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! Loving for a moment.